3283, decolada 04, controle 198, boa viagem. 198, bom serviço. Sobrevoo 1964, embaixo travado. 1964, justa 9025, pouso autorizado, pistão 90, vento 1940 graus 049. Desde quando? Salvador, é o gol 2006 e LS da 10, baixou e travou o visual. 0-0, continua para sua ação, aguarda a pista livre, ajusta na 0 na sua. Aguardando a pista livre, 2006. Afirmativo, companhia tocando no momento. Afirmativo, B5, aguardando a pista, 2006. 964, solo 09, livrar direito, 121, décima 1, boa tarde. 211, gol 9964, boa. ...2006, vento 130 graus 05, nós pouso autorizado, pista 10. 10, pouso 10, gol 2006, solo 12, livrar direito, 121, boa tarde. Ah, 21, é o salvo, senhor. Que ativo, 21. Ok, grato, 21, tchau. Estacionados na escuta da tua em Salvador, peço atenção, alguma dos senhores está acionada no código 2000, dando interferência no controle. Alguma aeronave está acionada no código 2000. Gentileza, stand-by. Oi, foi 1964, LS, baixa casa. 1164, ajusta 1-0-1-5, ativa a aproximação, aguarda o contato visual da torre. Está estabilizado, guarda. Agora avistado, tem pouso pistão na 0, vento variável 49. Pouso, gol 964. 964, sola 17, ele vai direito, toma 211. Direito 21, não é no 964. Tá, chama táxi, mas o que é que deu? Vou falar. Tá, 1-0, pronto. Trips 540, frisado da média, colapso está na 0, vento 150 graus, 059. Frisado da média, colapso no 0549. Controle 1-2-0, 1-9-8 com controle agora, obrigado. Salvador 1, boa tarde, Oceania 6330, dá uma milha pro externo. Oceania 6320, ajusta no 0 no 5, não copiei, baixei, travou? Ainda negativo, no 0 no 5, tá ajustado. E a fonte quanto baixado, travado, o vento fechado aqui no 50 graus, 05 graus. Travou 6320. Pouso pistão na 0, vento no 50 graus, 059, 6320. E pouso 10 no 6320. Sou Salvador, boa tarde, 35626. O que foi o meu nome, chamou? 35626. 5626 como número 2, estou na 015, agora autorização de pouso. 5626, ciência Guadará. Salvador, Fontaine 2633, está na proa da rotatória, aguardando a extensão de pronto. Sim, João, Fontaine 2633, extensão de peso pista 1 no 0 ou no 7, confirma? 1 no 0, 2733. Sim, faça espera sobre a rotatória com curvas pela direita, aguardando a autorização de ingresso na final da 1 no 7 e posteriormente curvar para a final da 1 no 0. Segue na rotatória com curva para a direita, ingressando na 1 no 7, logo após ingresso na 1 no 0, 2733. Negativo, o Força Aérea 2733 fará espera e aguardará a autorização para a final. A instrução foi somente para o comandante se preparar. Ah, ciente. Em rotatória, matéria espera para pouso na pista 10736. Salvador retornando. Tem condições de pouso na 17 para o 1733? Pouso a critério. O senhor vai ficar sujeito ao tráfego instrumento da 10 e eu informo que tem um sequenciamento agora de 3 aeronaves. Ou é o número 5, número, convenção, 4 aeronaves, ou é o número 4, número 5. Essa matéria espera na rotatória do 733. E quem é que nota? Gente, 5 pés. Xené 6320, solo 27, livre direito, ano 21. 21 6320. 5626, check 3, pouso autorizado. Pistão na 0, vento no 60, grau 059. Disposto, pistão no 0, 5626. 5626, somente informação, helicóptero está acionado, pátio 4, pouso parado, não sei interferir na aproximação. Está ciente, 5626. Oi, 2733, solicita espera pela na perna do vento, com curva pela direita. Gente, Força Aérea 2733, aguarde autorização, sente, aguarde autorização. Guarda, 2733. aqui é com o Vitor, na escuta. Trip 5626, solo as 29, direita, 1211. Chamarei, um bom dia. Aqui é com o Vitor, solo 1211. Torre com 885, final, baixou, travou. 1885, pouso autorizado, pistão na 0, vento 150 graus, 059. Livre pouso, voo no 885. Torre, papá, Romeu Delta, Serra Alfa. Papá, Romeu Delta, Serra Alfa, pistão na 0, no 5, confirma intenção de pouso. Voo no 0, senhor. Segue na aproximação, como nos dois, agora autorização de pouso, Delta Sierra Alfa. Eu só aqui, ainda está podendo apenas para abastecimento e pegar passageiro no terminal 3? Se o chip não está autorizado, não tenta coordenar com a Infraero, Delta Sierra Alfa. Confirma o Mike Eco Delta. Nossa senhora 2733, agora curva esquerda, ingressa final 97, aguarda para girar a base para 1-0. Nossa senhora 2733. Esse autorizado ingresso na perna do centro 2733. Ativo, perna do vento da 1-0. Aguarda para girar a base, o Fusero 2733 informa o tráfego. O Bravo Eco 3000 para pousar 1-0. O senhor vai pousar retaguarda do meio. Ciente no tráfego, ingressará na perna do vento após aguardar a autorização para ingresso na perna da base, o 2733. 1885, solo 30, livrar direito no 211. Confio? Negativo. Solos 3-1, ao livrar direito, ano 2-1-1. 2-1. Vai, que é corrido. Vai, chama táxi. Paulo Salvador, 1885, livrou. Estamos na ótica, como é que é com o Delta? Delta Sierra Alfa, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 60 graus, 059. É, Delta autorização 4-3, cara? Estamos em contato com o Infraero. Sera 2733, base autorizada, reporta final 1-0. Autorizado base, reporta na final 2733. Autorizado, aliás, manter pistão no 7, Mike Eco Delta. Delta Sierra Alfa, solo aos 33, livre a primeira direita, dando passagem aos dois tráfegos e chame solo 1219. Torre Salvador, Oceanair 6326. Oceanair 6326, ajuste na 095, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. 1500-326. O Força Aérea 2733 avistado, pouso autorizado na 0, vento no 50 graus, 05 nós. Autorizado pouso para o 2733. Delta tá pronto? Após a passagem do Caravan da Saab, iniciando no 7, vento no 50 graus, 05 nós, Mike Eco Delta. Cara 2733, solos 35, livre à esquerda, pátio militar, estacionar frequência livre, muito boa. Livrará à esquerda, ótima tarde para os senhores. Check de alto decolado 235, controle 198, boa. 198, boa. Ô, Torre Salvador, 6326, passou externo, baixado, travado. Informa que está um forte chiado na sua frequência, parece interferência de rádio pirata. Gente, agora como é recebe? Agora clareza 5, senhor, melhorou. Tá, check trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 30 graus, 049, informa apenas o helicóptero do clube da pista auxiliar, afasta, não interfere no pouso. Ciente, 6326, livre pouso. É com o Vitor, chama na Oscar. Cruzado ali, manter pistão na zero, Olimpo, zona 61. Xené 6326, solas 37, a livrar direita na 219. O Mike é comigo na escuta? Condições de decolar o taxiway comprou a Nordeste sem sentir na 028? Sente, vento 140 graus, 049, decolagem autorizada, Mike, Eco Vito. Aqui é convite fora do solo aos 38, evite sobrevoo da base aérea de Salvador e mantém escuta aguardando transferência de comunicações. Autorizada, pistão 0, vento 150 graus, 059, informa apenas o helicóptero decolou da ataque feio da pista auxiliar, não interfere no eixo de decolagem. Limpos 161, decolado às 4-0, controle 19-8, boa viagem. Controle 19-8, Olimpos 161. Aqui é convite, segue agora o controle 19-8, boa viagem. Mike, é convite, passando o controle 119-8. Salvador, 3193, boa tarde, ali ainda cola no zero, vento no 60 graus, 069. 0, ainda cola na 1942, ponto de espera pronto. Boa tarde, Lin, mantém 10, Xané 6142. Decolar 245, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa tarde. Autorizado, 10, vento 160 grau 089. Livre decolagem 6142. Ano 42, aos 47, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Comandante Papá, confirme o PLB e tempo estimado de voo. Deixa eu papá. Salvador, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, da presente autorizado o cruzamento da final da 190, reporta curta final 197. Mike, Eco Delta. Vai reportar curta final da 197, Delta. Vai encerrar a linha e mantém a 197, reporta pronto. Autorizada, pista 97, vento 960 graus, 069 quilo, como é que você é? Quebec CR, decolar 252, controle 19-8, boa viagem. 19-8, grato. Mike, é de volta, baixou o entrador? Tá de base pra final. Baixar a checada. Estou autorizado na 71950612, Mike, é de Delta. Delta autorizado no 7. 190-135-125-4, secundário. Aqui é Guilherme da Sola 57, Pax Priaosca e Estação África Livre. Boa tarde. Corre o 3154, vai passando até frente embaixo da nossa. 3154, vento no 70 graus, 059, ajuste no 094, pouso autorizado, pistão a 0. Ok, pode confirmar o vento? 170 graus, 059. Sente, livre pouso, 3154. O Xanay 63 no 5, mantém o ponto de perto. Mantém. 6315, após o pouso do 321 da TAM, ali mantém o 190. 09 na final, ali mantém o 90, 6315. Gol 966. Gol 966, ajusta 1094, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, informa a aeronave da Avianca para iniciar a rolagem. 3154, solo 02, Olivrão direito no 211. Olivrão 211, 3154. Anemia 314, após decolagem sobre a restrito nível 120 em coordenação com o controle Salvador. Decolagem autorizada, pistão na 0, vento 180 graus, 05 nós. Está livre decolagem no 0, após decolagem uma tensão 120, Anemia 314. Sou eu na MME. Sim. Até com forte chiaço de fundo, baixa travada, 9MME. Gente, voo 1966, vento 180 graus 069, ajustão a 0, 14, pouso autorizado, pistão na 0. Seja livre, pouso no 0, 9MME. Na 6315, decolado 03.